enquanto estavas distante de Cristo, vivias vazio, sem paz no teu lar. Mas hoje és um crente, tua vida é céu. Jamais te esqueças que agora o teu lar é a casa de Deus. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Um lar com Jesus é a casa de Deus. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Um lar com Jesus é a casa de Deus. Se hoje problema é sempre constante, separa um instante e ora ao Senhor. Varão resgatado e esposa também, o amanhã do lar depende do amor que hoje ele tem. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Um lar com Jesus é a casa de Deus. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Um lar com Jesus é a casa de Deus.